contratei numa empresa de um grande circo rodeio. Fui chamado especialmente pra montar num boi vermelho. Quando o boi entrou na arena, o povo teve receio. Só dei um passe de capa, joguei o bruto de joelho. Assistência gritou pedra, bate palma, o bicho veio. Fiz a pegada de costa, brincando com galanteio. Vieram botar o sorfete pra servir de meu arreio. Depois que eu tava montado, o brinquedo ficou feio. Logo no primeiro pulo, sorvete quebrou no meio. Joguei um pedaço fora e o outro serviu de rei. Caiu dinheiro na arena, que eu nem sei de onde veio. Fiz o boi parar mais fora pra mostrar que eu desenliei. Eu ganhei uma medalha de um fazendeiro bem cheio. A moça que me entregou trazia a medalha no seio. Essa moça foi dizendo: nós pode fazer um torneio. Nunca chamo quem parasse no lombo